Graça e paz, irmãos e irmãs, hoje é um motivo de muita alegria e muita gratidão ao Senhor, porque nós estamos acabando de fazer a leitura de mais um livro da Bíblia, mais um livro completo, lido capítulo a capítulo, que daqui a alguns dias a missionária Vivian vai ter postado também no blog. Mas eu vou deixar para comentar isso, relatório, o WhatsApp, blog, o YouTube, a semana que vem. Agora é um momento de gratidão. Hoje é um dia de gratidão, de louvor, de adoração ao nome do Senhor, porque nós estamos encerrando a leitura do primeiro livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22. Se você tiver em condição de nos acompanhar, primeiro livro de Reis, capítulo 22. Se estiver ouvindo agora, nos acompanhe. Se for ouvir depois no blog, leia com calma, procure comentários, porque a gente destaca sempre duas, três coisas, mas quando você lê um comentarista, lê o primeiro texto bíblico, depois, né, em oração, Deus fala ao seu coração. Você lendo comentários, isso também acrescenta, se são bons comentários. Então, aí eu deixo a seu critério, mas leia a palavra do Senhor. E permitindo o Senhor, na semana que vem, nós já iniciamos a leitura de mais um livro da Bíblia. Tá bem? Que Deus te abençoe muito. Deus nos abençoe demais. A cada dia, Ele nos abençoa, né? Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo, diz a palavra. Bendito seja o Senhor, e glórias sejam dadas a Ele, porque Ele é digno de adoração. Irmãos, irmãs, antes de fazer a leitura do capítulo 22, eu vou fazer a abertura com um texto que o pastor Paulo nos mandou, A Dinâmica da Vida Espiritual, e diz assim: nossas vidas emocionais e nossas vidas espirituais têm dinâmicas diferentes. Os altos e baixos de nossa vida emocional dependem muito do nosso ambiente passado ou presente. Estamos felizes, tristes, irritados, entediados, animados, deprimidos, amorosos, solidários, com ódio, vingativos ou por causa do que aconteceu há muito tempo ou pelo que está acontecendo agora. Os altos e baixos de nossas vidas espirituais dependem de nossa obediência, isto é, a nossa escuta atenta aos movimentos do Espírito de Deus dentro de nós. Sem essa escuta, a nossa vida espiritual eventualmente torna-se sujeita às ondas varridas pelo vento de nossas emoções. O autor é Henry Nouwen, ele que, o pastor Paulo, que nos postou essa palavra de Henry Nouwen, e de fato é uma verdade essa questão da dinâmica da nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, bendito para sempre, exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer pela última vez, também já não há mais tempo para isso. É, se você quiser deixar uma palavra para a pastora Margarete no dia 18 agora, 18. Ela está completando mais um ano de vida e nós nos alegramos muito e damos graças porque Deus a criou e a levantou para o louvor da sua glória. E eu estou falando isso porque eu, por exemplo, não consigo lembrar a data de todos os meus familiares, data de aniversário de todos os meus familiares. Se for pensar então em todos os irmãos da fé ou ovelhas que pastoreamos, é impossível. Então, praticamente impossível, né? Teria que anotar, ter anotado desde o primeiro. Mas nós sempre vamos saudando quando os aniversários vão surgindo e alguém comenta. Então, se você quiser deixar um abraço, nós vamos ficar felizes. Somos só nós dois e o povo de Deus, né? A família, o povo de Deus. Então, isso vai deixá-la feliz e se ela ficar feliz, eu também fico feliz. Um grande abraço a vocês. Se tiver mais gente aniversariando também, nesse período, louvado seja Deus. E agora, 18 de junho, ela está completando mais um ano de vida. Tá bom, vamos fazer a leitura. Capítulo 22, último capítulo de Primeiro Reis. Primeiro Reis. Capítulo 22. Vamos lá. A partir do versículo 1. Tem um paralelo, esse texto, há um paralelo com 2 Crônicas 18, 2 a 27. Durante os 2 anos que se seguiram, houve paz entre Israel, Arã, Síria. Contudo, no terceiro ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe questionou aos seus oficiais e servos: bem sabeis que Ramote Gilade, ou Ramote Gileade, como nós dizemos em português, nos pertence e nós nada fizemos para tomá-la das mãos do rei da Síria. E ordenou a Josafá: queres vir comigo à guerra de Ramote Gileade? Ao que Josafá respondeu ao rei de Israel: eis que a batalha será a mesma para mim como para ti, para o meu povo como para o teu povo, para os meus cavalos como para os teus cavalos. No entanto, Josafá sugeriu ao rei de Israel: rogo-te, antes consultes a palavra de Yahvé, o Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas em número de 400 aproximadamente e lhes consultou: devo ir atacar Ramote Gileade ou é melhor deixar de fazê-lo? Diante do que eles responderam: ataca, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Contudo, Josafá questionou: porventura não existe aqui nenhum outro profeta, servo de Yahvé, por intermédio de quem possamos conhecer a vontade de Deus? O rei de Israel respondeu a Josafá: há ainda um profeta, pelo qual se pode consultar Yahvé, mas eu o odeio, pois jamais profetiza bons presságios a meu respeito, mas sempre desgraça, ao que prontamente Josafá replicou: não fale desse modo, ó rei. É bom dar uma paradinha aqui, irmãos, não só por causa do rodapé, mas é curioso, né? Vamos entender uma coisa. O modo de Acabe, o rei de Israel, avaliar o profeta dependia se a mensagem profética seria favorável ao próprio rei ou não. Hoje em dia, alguns empresários ou governantes têm a mesma visão egoísta e utilitarista dos servos de Deus e apreciam estar rodeados por profetas da prosperidade, pessoas que se prestam a bajular e prever só coisas boas para os seus senhores. Isso acontece, irmãos, também com outras pessoas da igreja, de modo geral. Querem estar com alguém que profetize e diga: ah, vai tudo bem para a sua vida. Micaías, entretanto, era um verdadeiro servo e profeta de Yahvé, que estava firme em seu posto no momento histórico. Sua mensagem foi fiel à vontade de Deus e não ao humor do rei. Um profeta de Deus, irmãos e irmãs, jamais massageia ego ou de nenhum pecador. Não massageia o ego de nenhum pecador. Os falsos profetas faziam de tudo para agradar aos seus ouvintes. Já havia certa competição por audiência naquela época, assim como hoje. Chegavam até a prometer sorte e felicidade. Jeremias 28, 8 e 9, já está ministrado, ministração feita pela pastora. Todavia, esses falsos profetas eram reconhecidos pelas profecias não cumpridas, Deuteronômio 18, 21. Ainda que um profeta opere milagres e prediga com exatidão o futuro, deve ser identificado e rejeitado como falso se estiver pregando claras heresias contra a palavra de Deus. O verdadeiro profeta de Deus é uma pessoa íntegra, vivendo em plena comunhão com o Senhor e bem integrado aos planos de Deus. Aqui no final do rodapé da BKJA, nós podemos sintetizar essa primeira parte. O verdadeiro profeta, o verdadeiro profetismo é realizado por uma pessoa, primeiro, íntegra, inteira. Não é de duas faces, hein? É íntegra. Segundo, vive em plena comunhão com o Senhor. Vive em plena comunhão com o Senhor. O texto não fala que o profeta não erra, nem fala que o profeta não peca, porque isso iria contrariar a palavra, mas é uma pessoa que busca a plena comunhão com o Senhor. Terceiro, é bem integrado aos planos de Deus. Está de acordo com os planos do Senhor. Que Deus levante entre nós verdadeiros profetas para dizer a sua vontade. Ótimo. Versículo 9 agora. Então o rei de Israel mandou chamar um oficial e ordenou: traz-me depressa Mihairu ben Imlá, ou Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um num trono, na praça, à entrada do portão de Shomron, ou Samaria, e todos os profetas preocupados em servi-los profetizavam em frente deles. Um dos profetas, chamado Sidquiá ben Caaná, Zedequias, filho de Quenaá, produziu para si uns chifres de ferro e declarou a Acabe: assim diz o Senhor, com esses chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente. E todos os demais profetas seguiram esses auspícios e profetizaram o mesmo destino. Eles exclamavam: Sobe, sobe contra Ramote Gileade e triunfarás, porquanto o Senhor a entregará nas mãos do rei. Então, aqui é um profetismo, né? Nós estamos vivendo um momento, e eu quero deixar registrado, onde Israel atacou o Irã, e o Irã sempre financiando também ataques através de outros grupos indiretamente, ali de Gaza, da Transjordânia, do Líbano, eles ficam se atacando. Mas Israel precisa tomar muito cuidado para saber se essa de fato é a vontade do Senhor, se isso de fato está levando para aquilo que nós já falamos, a volta de Jesus. Porque se isso for só um ato político, geopolítico, e de manutenção do poder do premier de Israel, Netanyahu, e se for só uma estratégia político-militar ou qualquer outra coisa nessa direção, irmãos, eles vão se dar mal. E o mundo acaba se dando mal. Porque os profetas têm que dizer aquilo que Deus quer. E eu espero sinceramente que tanto um lado, o lado de Israel, como o lado do Irã, o antigo Império Persa, as pessoas possam ter bom senso e procurar saber qual é a vontade do Senhor. E não só fazer as coisas por estratégia militar ou geopolítica. Porque senão todos sofrem. Primeiro os povos envolvidos, né? Israel, o Irã, e depois o mundo acaba sofrendo por causa dessa imprudência desses líderes. Vamos adiante. Que Deus abençoe. E lidere a todos nós nesse mundo e que nós sigamos só e exclusivamente a vontade do Senhor e não vivamos de acordo com estratégias nefastas. Palavra agora do profeta de Deus a partir do versículo 13. Enquanto isso, o mensageiro que fora chamar Micaías lhe sugeriu: os profetas são unânimes em afirmar prognósticos favoráveis ao rei. Procura, portanto, falar como eles e predizer o sucesso do rei e de sua campanha. Entretanto, Micaías contestou: tão certo quanto vive Yahvé, juro por seu nome que falarei apenas o que Yahvé, o Senhor me ordenar. Olha a diferença, irmãos. Quando chegou à presença do rei, esse lhe indagou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Ao que prontamente ele lhe respondeu: ataca e serás bem-sucedido, porquanto Yahvé a entregará nas mãos do rei. Diante disso, o rei lhe questionou: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso por muitas colinas, perdão, como ovelhas que não têm pastor. E disse Yahvé: esses não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel afirmou a Josafá: eu não te adiantei que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? E Micaías acrescentou: ouve a palavra de Yahvé. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então Yahvé indagou: quem enganará Acabe a fim de que ataque Ramote Gileade e encontre a morte lá? E alguns anjos davam uma interpretação mas outros sugeriam ideias diferentes. Até que finalmente um espírito colocou-se diante de Yahvé e declarou: Sou eu que haverei de enganá-lo. E Yahvé, o Senhor, lhe questionou: De que modo pretendes realizar isso? Ao que ele respondeu: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Ao que Yahvé, o Senhor, afirmou: Tu o enganarás e ainda prevalecerás? Sai e faz o que deves fazer. Agora, portanto, Yahvé colocou um espírito mentiroso na boca de todos esses teus profetas, mas Yahvé é quem pronunciou contra ti a desgraça. Então Zedequias, filho de Quenaná, deu um tapa no rosto de Micaías e interrogou: De que maneira o espírito de Yahvé saiu de mim e foi falar contigo? E Micaías replicou: Vê-lo-ás e compreenderás no dia em que tiveres de vaguear de um aposento a outro para te esconderes. O rei então ordenou: Prende Micaías agora mesmo e conduze-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e declarem: Assim fala o rei. Lançai esse homem na prisão e alimentai-o com uma quantidade mínima de pão e água, até que eu retorne são e salvo da batalha. Contudo, Micaías afirmou: Se voltares são e salvo, é porque Yahvé não se expressou pela minha boca. Irmãos, aqui você entende, você vê que Deus estava preparando toda essa situação para que Acabe, perecesse, para que Acabe viesse a morrer, porque ele era um homem maligno, fraco e maligno. E ele queria envergonhar Acabe. Um outro detalhe importante é você entender que Deus pode usar até os seus anjos, mensageiros, para colocar uma palavra na boca de profetas e outros bajuladores, a fim de que Acabe acreditasse neles e partisse para a batalha onde ele seria envergonhado. E tem um detalhe importante: na teologia judaica, até hoje, não é a teologia cristã. Nesse caso, é a teologia judaica, é a teologia do judaísmo. A figura do anjo maligno é uma figura de um servo mesmo, de um serviçal, que Deus, quando deseja, utiliza esse espírito, esse anjo, esse espírito ministrador, para realizar uma obra com uma mentira. Vou repetir: Deus utiliza um espírito ministrador para operar uma mentira. Para nós cristãos, a ideia não é essa. A ideia é de que Satanás se rebelou e Deus até utiliza Satanás para fazer o que ele quer. Deus utiliza Satanás como serviçal na sua cozinha, né? Como disseram os avivalistas. Deus utiliza Satanás. Mas para eles não é bem a ideia de Satanás como um anjo decaído e um terço dos anjos decaído, mas ele ainda faz parte da corte celestial como alguém que Deus deixa lá para fazer o serviço sujo. Então isso contraria o pensamento cristão, tá bem? O pensamento cristão é diferente. Então, o pensamento judaico tem essa ideia de um anjo que está na corte celestial e que é utilizado para realizar a vontade de Deus, fazendo tarefas como essa, né? Roubar, matar, destruir, mentir e tudo mais. Isso é o pensamento judaico. O pensamento cristão, não. No pensamento cristão, Deus se utiliza de alguém que já saiu da corte celestial, que foi expulso do paraíso, que se rebelou contra Deus, que levou junto com ele um terço dos anjos. Mas, como Deus é soberano e poderoso, ele pode utilizar o próprio maligno como um instrumento para realizar aquilo que ele deseja. Deus, para nós, realiza o que ele quer, quando quiser, através de quem ele quiser. Então, acho que vale a pena nós fazermos esse destaque para todos os irmãos e irmãs, e você entender a teologia judaica ortodoxa até hoje e a nossa teologia cristã, pelo menos numa palavra, tá bom? Para eles, ele ainda está lá na corte celestial, esse espírito ministrador, mente que pode ser usado para mentir. Para nós, ele não está na corte celestial, ele está fora. Só que Deus pode utilizá-lo, porque Deus faz o que quer, com quando quer, através de quem quiser. É muito diferente, tá bom? Muito diferente mesmo. 180 graus, né? Aleluia. Vamos lá agora. Acabe morre em Ramote Gileade. Segundo Crônicas 18, 28 a 34. Se o Senhor permitir, nós veremos juntos. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, marcharam como contra Ramote Gileade. O rei de Israel solicitou a Josafá: "Vou disfarçar-me para entrar no combate, mas quanto a ti, veste-te com tuas roupas." O rei de Israel disfarçou-se e ambos partiram para a batalha. O rei de Arã, Síria, dera essa ordem a seus 32 chefes de carros de guerra: "Não atacareis ninguém, seja soldado, seja oficial, senão unicamente o rei de Israel." Quando os comandantes dos carros de guerra viram Josafá, comentaram uns com os outros: "Vê, é o rei de Israel!" E o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os chefes dos carros militares perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo. Vou ler de novo. De repente, um soldado disparou seu arco a esmo e atingiu o rei de Israel entre as juntas da sua armadura. Quando Deus quer fazer, ele faz como quiser, quando quiser, através de quem quiser, do jeito que quiser. No mesmo instante, o rei ordenou ao condutor do seu carro de batalha: "Volta e faze-me sair do combate depressa, pois estou gravemente ferido." Mas a batalha se tornou ainda mais violenta naquele dia e tiveram que manter o rei de pé sobre o seu carro diante dos arameus sírios. Mas ao cair da tarde, ele morreu. O sangue da sua ferida escorria no fundo do carro. Ao pôr do sol, um grito fúnebre percorreu todo o acampamento: "Volte cada um para a sua cidade e cada chefe de família para a sua terra. O rei está morto!" Foi transportado para Samaria e lá sepultado. Lavaram o carro real de guerra e suas armas num açude em Samaria, onde as prostitutas costumavam banhar-se. E vários cães vieram e lamberam o seu sangue, exatamente como a palavra de Yahvé, o Senhor, havia predito. Quem está acompanhando viu que Deus tinha falado que os cães iriam lamber o seu sangue. E aqui se cumpriu aquilo que Deus falou. Quem não estava acompanhando, Deus já havia dito que seria assim. Bom, versículos 39 e 40, o reinado de Acabe em Israel. Todas as realizações do rei Acabe e também a descrição do seu palácio decorado com marfim da melhor qualidade e todas as cidades que ele construiu, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Acabe adormeceu com seus antepassados e seu filho Ahaziarru, ou Acasias, sucedeu ao seu trono e reinou em seu lugar. O reinado de Josafá em Judá tem um paralelo em 2 Crônicas 20, 31, tá bem? Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no quarto ano de governo de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar e governou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuvar Bate Chile, Azuba, filha de Sili. Josafá andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, mas fez o que era reto perante Yahvé, o Senhor. Contudo, não destruiu os altares idólatras e o povo seguiu oferecendo sacrifícios pagãos e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Os demais feitos de Josafá e o poder que demonstrou e os atos de bravura nos tempos de guerra estão todos escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos sodomitas, prostitutos e prostitutas culturais que serviam nos altares pagãos. Havia restado depois do reinado de seu pai Asa, e haviam restado depois do reinado de seu pai Asa. Ora, nesse tempo não havia rei em Edom, mas sim um vice-rei era nomeado para assumir o governo local. Josafá mandou construir navios de Tarsis, uma frota de embarcações mercantes, a fim de buscar ouro em Ofir. Porém, jamais o trouxeram, porquanto eles naufragaram em Ezion-Geber, ou Ezion-Geber. Naquele tempo, Ahaziarru ben Ahav, ou Acasias, filho de Acabe, fez a seguinte oferta a Jeroshafat, Josafá: os meus marinheiros estão à tua disposição para cooperar e navegar com os teus. Contudo, Josafá preferiu não aceitar tal ajuda. Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor e seu filho. Só para finalizar, irmãos, Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu antecessor e seu filho Jeroram, ou Jeorão, assumiu o reinado em seu lugar. Então, nesse bloco, você vê a sequência do reinado em Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. E você viu que esse rei de Judá fez uma reforma, só que a reforma não foi completa, tá bem? Ele chegou a acabar com uma série de coisas que precisavam acabar, mas não completou tudo, não acabou com toda a idolatria, não acabou com tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. Foi um avanço já. Foi um avanço, mas não um avanço completo. E por causa disso, o reino vai continuar sofrendo as consequências, o reino do sul. O reino do norte já estava muito comprometido. Agora, o reino do sul ainda teve maior resistência para com a fidelidade ao Senhor, só que, mesmo resistindo e sendo mais fiel ao Senhor, ainda assim, isso não teve uma reforma total, e mais adiante nós vamos ver que as consequências virão para o Reino do Sul também. Os últimos três versículos, 51, 52 e 53. E Ahaziahu ben Ahav, ou Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Shomron, ou Samaria, no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e governou 2 anos somente sobre Israel. Ele praticou o que é reprovável diante de Yahvé, o Senhor, porque andou segundo os maus exemplos de seu pai, como nos caminhos pagãos de sua mãe, e conforme as atitudes erradas de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Dedicou seu culto a Baal e o serviu, provocando desse modo a ira de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, como seu pai havia procedido. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus abençoe a vida de cada um de nós, cada um de vocês, é a minha oração, e que nós façamos as reformas, ou a reforma, por completo. Que não façamos uma reforma parcial nas nossas vidas, mas uma reforma integral para vivermos em santidade. Que o Senhor providencie profetas, ou seja, homens e mulheres que são usados para trazer a palavra dele e que nós andemos segundo a palavra desses homens e mulheres, que podem ser líderes, pastores, outras pessoas também que Deus levante. E que nós não tenhamos na liderança das nossas variadas igrejas e denominações, líderes fracos e pervertidos como Acabe, porque eles terão a mesma sorte de Acabe, ou seja, usando aqui uma simbologia, eles terão o seu sangue lambido pelos cachorros, ou seja, o máximo da desgraça, não só na sua própria vida agora, mas em toda a eternidade. E cuidado, cuidado com a predição dos falsos profetas que ficam dizendo só coisas boas, boas, boas, e essas coisas boas acompanhadas de bajulação. E para dizer que você não vai ter problema e que você vai prosperar, prevendo só coisas boas. Cuidado com isso, porque o que nos espera para o futuro não é que não, eu sou o profeta da desgraça aqui. Nem estou desejando coisas ruins, não é isso. É que a Bíblia diz que Jesus vai voltar, e antes da volta de Jesus, muita coisa ruim ainda vai acontecer. Então, vamos tomar cuidado com os falsos profetas, não sejamos como Acabe, para não ter um fim humilhante. Vamos pedir ao Senhor que levante entre nós e providencie para estar perto de nós homens como Micaías, que trazem a palavra verdadeira do Senhor, homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus, para que nós cresçamos em santidade e não tenhamos o futuro que houve no Reino do Norte, chamado de Israel, né, com capital em Samaria, e o Reino do Sul, com capital em Judá, que não tenhamos esse futuro. Pelo contrário, cada um de nós, igreja local, denominações, o povo de Deus, ande segundo a vontade do Senhor. Agora nós vamos, nos alimentar, ainda, muitos vão se alimentar nesse final de semana, e nos preparar, porque se o Senhor permitir, nós começamos a leitura de mais um livro da Bíblia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita com o Espírito do Senhor, seja sobre nós, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.